Thaís te falou, a noite chegou. São Paulo, Zona Leste, é aqui que eu tô. Pra quem não me conhece, a primeira impressão. Calça folgada, careca, esse nega é ladrão. Só que aí, maluco, eu vou mais além. Esse é meu estilo, não pago pau pra ninguém. Eu tô a pampa na moral, nada em cima eu tô legal. Nessa picadilha aí, as mina passa mal. Cabelo rasteiro, tipo Solohan, só. Se liga aí, segundo Don Juan, só. Eu tô aqui, eu tô chegando devagar. Vamos que o som não pode parar. Eu vou ligar esse pan e marcar com as mina. E aí, mano Rony, cê tá comigo na fita? Pode crer, irmão, é nóis na fita, ladrão. Detenção é passado, o que liga é mundão. Alô? A Tamila está em casa. É você, né, Daniel? Ela não tá, meu. Aqui quem tá falando é a irmã dela. A Tamila está em outra. Quer falar com a namorada dela? Não, deixa pra lá. Puta que pariu aí. Diz que me liga. Tocou o sino, Sansi, eu já estou arrumado. A caminho da noite, rap é meu itinerário. Preto, pobre, mas tenho hip hop. Na trilha do sucesso, gangster pop. Sabadão pode crer, na noite tô no rolê. Sem parada errada, sem ninguém pra encher. Dou um passo à frente, o clima já tá mudado. Um tiozinho a milhão, com a cara de apavorar. Mas eu não disse nada, só chamei de princesa. É minha mulher vacilão. Ih, a coisa tá feia. E pra completar, ainda colou a polícia. Puxa o DVC, tá limpo na linha. Então me dá licença, eu tô saindo fora. Que a noite começou, eu tô perdendo a hora. Prossigo no rolê, sentido meu compromisso. Aí tô fora da pula e não tenho nada com isso. Marechal título, sentido Itaim. Mulher mato, mano, fico por aqui. Ô, oh, Pires do Rio, sentido Itaquera. Ah, tanto faz, a Zona Leste impera. Fumaça, fumaça, onde afoga a fumaça. Destila loucura e me traz uma taça de vinho francês para eu beber. Que a noite começou e tudo pode acontecer. Um osso, dois osso, um rego, um poço. Numa ela é peixe, na selva eu sou lobo. Sou filho da noite, considerado pela lua. A minha expressão lembra bem as ruas. Não tô correndo muito, mas o vento tá forte. São duas da madruga, já tô na zona norte. Maconde e tal, parque novo mundo. Superman aqui é mal, dá de cara no muro. Tumulto, agito, mulher é o que eu gosto. A noite tá foda, alinhado meu sócio. A noite chama pra sair, chama pra dançar. Chama pra curtir, chama pra gozar. A vida como ela é e como deve ser. A noite é bela e brilha para você. Não vá fazer algo de errado pra não estragar. Não vá meter a cara no mundo sem camisinha. A noite tá da hora pra um rap com funk. Falta uma gostosa pra comer, esse pão vai ser Eliane. Amor, a hora é essa. Vem rapidinho, vem que eu tô com pressa. Pega o jaque e o isqueiro, não esquece do dinheiro. Eu sou o whisky e você é o gelo. E fica liso com essa mina querendo te englupir. Mas ela quer sair comigo. Não, pro seu GTI, saca só sua ideia. Seu modo de expressar, seu tipo vulgar. Só sabe transar, minutos antes eu vi. Parada em um ponto, não esperando o busão. Se marcando o encontro, já englupi uma pá de mano da quebrada. No passo pra mim, ela é a última vaca. Mas quem sabe com você, ela toma linha. Só porque é da corte, não tem que ser rainha. Ganhei uma cena no visor do meu Fuca. Uma mina parada, se pã é boa conduta. E aí, é ela mesmo, como é? Vamos lá, caiu na rede, é peixe, demorou de catar. E aí, figura, o que você me diz? Só na boca e atrás, na frente ainda não fiz. Ih, a noite tá foda, saca só que conversa. Atrasalado é mato, sócio, tô indo nessa. Baby, a noite chegou, eu quero é mais.